Panorama Agrícola para 17 de setembro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 17 de setembro de 2014, quarta-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: quem diz verdades pode perder amizades. Confira no programa de hoje uma dica para um bom pomar. Na entrevista, destaque para a máquina que faz o arranquil da mandioca. E no noticiário, lançado o prêmio da Agricultura Familiar de Jornalismo para a região sul do Brasil. Dica do dia. Antes de implantar um pomar de citros na sua propriedade, faça a análise do solo e corrija a acidez e fertilidade. E antes do plantio das mudas, compre mudas de qualidade com porta-enxertos adaptados às condições climáticas da sua região e que sejam produzidas em viveiros certificados. O produtor deve também estar atento à escolha do terreno, procurando locais bem drenados, solos de textura média, boa insolação, com água disponível e pouco declive. Escolha cultivares que o mercado tenha interesse em comprar a produção. É hora das notícias. O número de bovinos abatidos sem nenhum registro de fiscalização sanitária, seja municipal, estadual ou federal, é menor do que o estimado, segundo pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, ligado à USP, que indica que menos de 10% dos abates estiveram nesta condição. A pesquisa é de 2012, segundo informação do Canal Rural. Segundo os pesquisadores, podem ser citados o fornecimento do aparato legal sanitário, com foco em qualidade de processo, o salto tecnológico e gerencial das indústrias e a internacionalização do setor de carnes do Brasil como motivos para a fiscalização sanitária funcionar melhor. Pelo lado da oferta, o estudo abrangeu os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo, Minas, Rio e também o Distrito Federal. 90% das borboletas monarca morreram nos últimos 20 anos nos Estados Unidos e seu declínio é tão acelerado que uma coalizão de grupos de saúde e meio ambiente solicitou que sejam incluídas na lista de espécies protegidas. A causa do rápido desaparecimento dos insetos é a destruição das aslépias, plantas da qual se alimentam e onde se criam, devido em grande parte a herbicidas usados em cultivos de milho e soja transgênicos no meio oeste dos Estados Unidos. Outros fatores que explicariam a abrupta diminuição da população das borboletas monarca, de cor preta e alaranjada, são os parasitas, as mudanças climáticas e a perda de seu habitat natural. As borboletas monarcas são encontradas em todos os Estados Unidos, assim como em algumas partes do Canadá e do México, para onde viajam a fim de se reproduzir. Para valorizar a agricultura familiar e os profissionais de comunicação que trabalham para colocá-la como elo na cadeia do desenvolvimento sustentável e da segurança alimentar, a Unidade de Coordenação de Projetos da FAO e da ONU para a região sul do Brasil está lançando o primeiro prêmio Agricultura Familiar de Jornalismo, região sul do Brasil. O prêmio Agricultura Familiar de Jornalismo pretende premiar o jornalismo profissional e chamar atenção para a importância da agricultura familiar na produção de alimentos e geração de renda no campo. Esta é mais uma atividade inserida nas celebrações do Ano Internacional da Agricultura Familiar, comemorado neste ano de 2014. Podem participar jornalistas diplomados dos três estados da região sul, com matérias e reportagens publicadas em veículos de circulação e veiculação periódica no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. Inscrições podem ser feitas no site www.premioagriculturafamiliar.jor.br. Confira a entrevista de hoje. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Silvano Breda, engenheiro agrônomo extensionista aqui da IPAG, sobre uma máquina manual para a colheita da mandioca. É uma novidade essa máquina, Silvano? É uma novidade. E uma novidade que vem ajudar a resolver um dos grandes problemas da cultura da mandioca. Porque tu imagina uma lavoura de mandioca, colher uma lavoura de mandioca um dia inteiro arrancando os pés de mandioca com a mão, o esforço que isso demanda e os problemas que isso acaba causando ao longo do tempo em termos de coluna, de uma série de problemas. Né? Além de ser um trabalho extremamente dificultoso, né? E que exige muito esforço. E essa máquina já está funcionando? Já. No ano passado, nós lançamos, um agricultor inventou uma alavanca, nós fizemos uma reportagem na televisão e recebemos assim solicitações e cartas e telefonemas do Brasil inteiro. Que era uma alavanca que o cara usava, só que a mesma coisa facilitava muito o serviço, porque a alavanca ela facilita, né? Mas, ainda assim, tu tinha que colocar a alavanca no pé e fazer o esforço de baixo para cima. E o princípio da alavanca, eles desenvolveram, bolaram uma maquininha, tem um protótipo que eu fui lá conhecer, com duas rodas embaixo, então ele transporta e é quase como se fosse um braço de um micro trator, são dois braços, que ele pega com a mão e leva em qualquer lugar. Um pequeno carrinho. É como se fosse um carrinho de mão, vamos dizer, né? E na ponta ela tem uma ponteira igual, como se fosse a alavanca. Só que tu prende ela na haste do pé de mandioca, facilmente, e o esforço é de cima para baixo. Os dois braços são longos, então com um pequeno esforço com as duas mãos e tem ainda um apoio para o pé, para um dos pés, então você fica sacudindo e com mínimo de esforço, eu fiquei impressionado com a demonstração lá, arranca o pé de mandioca. O funcionário fica ereto, não força as costas, também não precisa ficar carregando peso dentro da lavoura, é muito simples o transporte, o deslocamento dessa máquina, ela é pequena, né? Por entre a lavoura, de um lugar para o outro, de uma planta para outra, e fiquei impressionado com a facilidade com que é arrancada. Mas a grande novidade é exatamente o esforço é feito de cima para baixo, né? E ele rapidamente arranca e vai para outro pé, vai arrancando, e se trabalhar em dois, aí o rendimento é difícil de imaginar assim, o quanto rende mais do que usando as mãos, né? A força do corpo, ou até mesmo com a alavanca. Facilita muito para o agricultor. Essa máquina você viu aonde, Silvano? Na estação experimental de Uruçanga, né, que trabalha lá a equipe de pesquisadores com mandioca, e quem montou o protótipo foi um funcionário de campo lá da estação, conversando com os técnicos, com os pesquisadores, estudando a história da alavanca, ele mesmo bolou e foi adaptando essa máquina. Né? Ela é extremamente prática, versátil e nós devemos passar isso falando assim no rádio, é difícil visualizar, né? Mas nós fizemos uma reportagem que vai ao ar no programa de TV da IPAG, né? O SC Agricultura, e logo eu acredito que o pessoal da área vai conhecer essa máquina, né? Essa informação vai acabar sendo difundida e vai acabar ajudando muita gente, com certeza. E o que falta para a produção dessa máquina manual de arranquil de mandioca ser produzida em escala industrial? Aí provavelmente alguma indústria que se interesse, esse senhor que bolou ela lá, ele está lá produzindo, ele inclusive na reportagem ele se põe à disposição se alguém tiver interesse, mas os contatos é com a Estação Experimental de Uruçanga, eles têm informações mais detalhadas sobre como conseguir, mas eu acredito que logo alguma indústria vai se interessar em produzir essa máquina, né? O protótipo foi aprovado, está funcionando muito bem, e vai vir ajudar muita gente, principalmente o pequeno produtor familiar, porque para o grande produtor já existem máquinas mecânicas, automatizadas, né, com motor, com trator de arranquil de mandioca, né? Mas que tem obviamente um custo muito elevado. Correto. Conversamos aqui com Silvano Breda sobre esta máquina manual que facilita a vida do produtor de mandioca no processo de colheita. Muito obrigado, Silvano, pelas suas informações. Um grande abraço. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.